Paz do Senhor! Dinheiro não é maldição, é bênção. Mas só quando você usa conforme a orientação que encontramos na palavra de Deus. Eu conto da minha própria vida a experiência que tenho. Uma só moeda eu tinha um dia. Eu não olhei pro valor dela ou o desvalor dela, mas eu a usei como uma chave de fenda e me abriu uma caixa que tinha importantes documentos lá dentro e riquíssimas informações. A palavra de Deus nos diz que apenas 10% de tudo que temos pode abrir uma grande janela nos céus que derrama grandes bênçãos sobre a nossa vida. E essa chave, Deus dá o nome de dízimo. E é Ele que abre as janelas de bênçãos dos céus, não o dinheiro. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.